Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias expresso. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com Wesley Corso Nogueira e Matheus Kruger. E estamos aqui para mais um Catadores de Relíquias News. Então vamos lá! E nossa primeira notícia, ela é um assunto mais sério e tal, é sobre doação de sangue. Aqui, no dia 6 de agosto de 2014, ó, das 9 às 14 horas na Prefeitura Municipal de Itu, no bairro Novo Centro, vai acontecer a campanha de doação de sangue, feita pela Colsan de Sorocaba. Lembrando, tem cadastro, e o cadastro vai ser feito para 200 doadores. Ele pode ser feito através do e-mail pastoral.saude@saocamiloitu.org.br ou pelo telefone 11 4013 8024. E para os doadores, tem que se lembrar que a pessoa tem que ter entre 16 a 69 anos. Se for menor de 18 anos, tem que levar um responsável para poder doar. Tem que ter algum documento com uma foto, RG, carteira de habilitação, qualquer documento com foto. E também, se você tiver mais de 60 anos, você tem que ter já feito uma doação de sangue antes dos 60. E não pode ter uma alimentação, ter comido alguma coisa muito pesada antes de doar o sangue. E seria essas as dicas básicas para ser um bom doador. Sim, sim. O critério de cadastramento, você vai precisar dar só, ó que simples, vai precisar só dar seu nome, RG, telefone, e-mail e data de nascimento. Lembrando novamente, só o cadastro vai ser feito para 200 doadores e a doação de sangue será feita no dia 6 de agosto de 2014, das 9 às 14 horas, na Prefeitura Municipal de Itu. Essa mensagem, essa primeira notícia, é pra gente se conscientizar, tem muita gente que precisa de sangue, muita gente precisa da nossa doação e não custa. Se você puder, se você tiver condição, tanto física quanto, sei lá, moral de ir, vai lá, cara. Vai lá, aproveita e faça uma boa ação. É uma coisa muito legal. Valeu? 2. Então, minha gente, a segunda notícia é sobre o jogo Mighty No. 9. Sabe, mesmo criador do Mega Man, ele fez aquela arrecadação pra desenvolver um novo jogo. A sua base de fãs fizeram um pedido e agora vai ser atendido. Esse jogo vai se transformar em uma animação. Foi já pego por uma companhia, vai ser lançado pela Digital Frontier. Depois essa companhia vai ser responsável por tudo. Trazer pessoas, investidores para esse projeto, fazer animação. E ele tá falando que, mais ou menos, essa animação vai ser lançada lá por 2016. Que até lá o jogo já vai ter sido lançado, já vai ter tudo, a história, como que vai ser o jogo, depois que vocês vão poder usar na animação. E isso tá muito legal, que faz tempo que eu tô esperando um desenho, entre aspas, novo do Mega Man. Cara, eu achei bem legal. Ele tem muita... Na primeira impressão que eu tive, eu pensei, ah, eu queria uma coisa mais desenhadinha, mais lapisinho e tal, mas eu tô sendo chato nos aí. Ficou muito bom o trailer, o pequeno trailerzinho que mostrou, ficou muito legal. Tem um humor adequado pra animação, ficou muito legal, cara. Eu gostei, eu também vou esperar por isso. Só, meu, 100 mil pra dublagem de jogo em inglês, tava lendo lá no finalzinho da notícia, os caras duvidando mais 100 mil pra dublagem de jogo em inglês, falei, ok. É, que tem que ter os custos, mas já foi dito que nada que foi arrecadado para o jogo vai ser usado na animação. Ah, aquele dinheiro que foi pego pro jogo é só do jogo. Ninguém vai ter o dinheiro assim desviado para outra coisa. 3. Então, pessoal, a nossa terceira notícia é sobre o universo de Harry Potter, que particularmente eu gosto muito. A escritora J.K. Rowling publicou um novo conto mostrando o universo de Harry Potter, falando sobre o Harry, Ron e Hermione após os acontecimentos das Relíquias da Morte. Lembrando que essa é a primeira vez que ela publica qualquer coisa sobre isso após o último livro. Bem, o conto ele vem em forma de artigo que foi publicado no Profeta Diário, que a Rita Skeeter escreveu. Então a gente já pode imaginar que, pra quem leu a série, sabe que ela gosta de mexer um pouquinho nos fatos, exagerar a verdade. O Harry Potter agora ele tem 34 anos de idade. Ele é um auror famoso, como a J.K. Rowling já revelou antes. E ele tá na final da Copa Mundial de Quadribol, que é a partida entre Brasil e Bulgária. Agora ele já tá com uma nova cicatriz na bochecha direita, que pode ser um duelo que ele teve contra algum bruxo. Ele foi assistir a partida com seus filhos Thiago e Albo, e a sua mulher, a Gina Weasley, ela não está, pois ela faz parte do time da Inglaterra, e ela está em Londres com o resto da equipe. Mas a Rita Skeeter, ela já planta uma sementinha de intriga, dizendo que está tendo problemas com a família, né? Então eles mostram mais algumas coisas bem interessantes sobre o universo, como o Harry cumprimentando o Victor Krum, o antigo jogador de quadribol, e mostra Ron e Hermione casados normalmente com seus filhos. Conta um pouquinho do Ron ter ficado louco por causa das destruições das Horcruxes, mas isso aí pode ser muito especulação da Rita Skeeter. É interessante que a J.K. Rowling, ela deixou isso bem aberto. Ela pode estar escrevendo mais histórias sobre o Harry depois, com uns 34 anos, ou não. Mas eu acho que ela está escrevendo sim, e esse texto original, ele está todo lá no Pottermore. Quem quiser conferir, quem tiver conta no Pottermore, pode ir lá. Vai estar vendo a notícia inteira, o artigo do Profeta Diário da Rita Skeeter inteiro. Pode ler na íntegra, eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que ele é fanboy, de leve. Idem. Ele deu uma explicação tão detalhada da notícia que aparentemente não precisava. Você podia falar, mostrou o Hermione, mostrou o Harry e tal. Mas ele tá naquela emoção de querer explicar cada coisa que tinha na notícia. Até falar do fato da pessoa que escreveu o artigo se mudar uns poucos os fatos e tal, fazer aquela coisa de jornalista normal. Tipo, aquela emoção da pessoa. Tem uma coisa nova do Harry Potter pra eu ler. Agradeça por eu não ter gritado. Caraca, é isso. Por isso que Pottermaníacos às vezes é meio idiota. Nada contra Pottermaníacos. 4. Nossa quarta notícia de hoje tem a ver com o Facebook, ou quer dizer, tem a ver com não estar no Facebook. Que tal ter a experiência de ficar 99 dias sem Facebook? A agência de publicidade, ela tá fazendo essa experiência com o projeto 99 Days of Freedom, que é 99 dias de liberdade em português. E o que que é? Sair do Facebook e literalmente viver a vida fora desse mundo online tão vasto, pra ver o que que é, o que muda na sua personalidade, medindo humor. Eles estão vendo comportamento das pessoas que estão querendo fazer isso, e pelo próprio Facebook tem como você acessar a página deles. E isso hoje em dia tá uma coisa que pega muito as pessoas. Antigamente era fácil você ficar sem notícias e tal, mas hoje parece que tem uma necessidade de todas as pessoas estarem conectadas. Ou no celular, ou no computador. Sempre tem que estar com algum lugar pra poder falar com os amigos, acessar a internet. Tá virando como se fosse uma necessidade diária das pessoas. Como que é se alimentar, higiene pessoal. Tá virando ter esse acesso à internet, principalmente no Facebook. Que cada vez aumenta mais os acessos. Eu acho também que a facilidade de acesso a esse tipo de coisa, eu acho que tá ajudando isso. Por exemplo, pelo celular. Você tá sempre com o celular. Você sempre vai estar conectado no Facebook, sempre vai querer atualizar alguma coisa, ver alguma notícia. Eu acho que isso tá criando um mal na sociedade hoje em dia, da pessoa, como o Wesley disse, ter essa necessidade como se fosse algo vital pra ela. Pra quem quiser fazer essa experiência, por favor, avise familiares e pessoas próximas de você que tem o Facebook, que você vai ficar longe por mais 99 dias, ou 100 dias, ou 101, ou talvez não volte mais depois de algum tempo, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou deixar o link aqui sobre isso, e tem todas as informações de como fazer pra começar a fazer essa experiência. Eu acho bem interessante, e talvez faça, talvez. E ainda é bom que você pode até procurar uma rede social nova. Tem o VK, que é russo. Olha aí, ó, uma nova oportunidade de você conhecer um novo mundo. É, eu segui a recomendação do Wesley e tô gostando muito. Muito boa rede social, bem organizada, bem interessante. Só não tem muito brasileiro, mas se você dá uma fuçada lá, você acha sim. Eu vou dar uma olhada depois também. Vou ver se eu faço isso daí, vou ver. 5. Então, minha gente, a última notícia é uma notícia um tanto quanto diferente. Vocês já ouviram aqui falar sobre esses jogos de MOBA ou jogos online que tá ganhando bastante popularidade ultimamente. Ele tá ganhando tanta popularidade esses jogos online que até um certo patrocinador diferente tá querendo entrar no jogo. O YouPorn, que é um site adulto, tá querendo patrocinar uma equipe de Dota 2 ou League of Legends ou de Hearthstone. Por causa dos seus grandes prêmios e tudo mais, e ainda pela visualização que tem as equipes, e até a sua marca por estar patrocinando um grupo desse. Por exemplo, lá na Coreia, no League of Legends, tem times que são patrocinados pela LG ou outras marcas. Tipo, tem Ozone, que é uma marca É uma marca mesmo de um modelo, por exemplo, de celular, patrocina uma equipe. Pra ter o nome dele ali ligado à equipe, assim as pessoas, quando verem a equipe, ligar o produto. Com isso, o Porn tá querendo entrar nesse mundo dos jogos online pra ter a sua marca publicada, assim, na streams de jogos. E imagine, você tá lá vendo lá uma partida, por exemplo, de Dota, depois você vê lá lá atrás da camisa de jogador e o Porn. Onde a beijo das pessoas vai levar isso, não é? É, e, cara, seria bem legal, na boa. Sério, eu acho diferente, mas acho que pra diversificar um pouco, é divertido. Lembrando que o pessoal, eles postaram isso no Twitter. E foi legal, cara, eu gostei disso. Nessa postagem do Twitter, eles perguntaram a opinião das pessoas. E as pessoas, teve gente que falou, pô, eu apoio completamente. Teve as pessoas que odiaram essa ideia. E também teve as pessoas que protestaram. Porque eles não falaram que poderia patrocinar alguém do StarCraft 2. Pô, pode pegar esse meio aqui também, ó. Esse daqui é legal, também tem prêmio. Imagine o nível disso. Um site adulto patrocinando uma equipe de um jogo, entre aspas, mas adolescente, infantil. Não infantil, mas adolescente, jovem. Sim. Mas pior que o público-alvo deles tá nesse jogo, né? Bem entre 13 a 18 anos... Tá entre essa turma aí que joga, vai ficar vendo as streams e vai ver lá o Port. Bem lembrado. Site novo. Vou acessá-lo, Estou chorando por dentro porque não tenho um computador decente pra jogar nada nada aí. E não vou profissionalizar milagrosamente. Pra poder... Eu quero ser patrocinado pelo Port. Não dá. Tu esteja chorando por dentro. Eu gostaria de ser patrocinado também. Oh, ia ser engraçado. A logo ia ser tipo dois seios com a tarja escrita e o porn. Então essas foram as 5 notícias que abalaram a nossa semana. Eu sou o Fabrício Barros, dando meu muito obrigado. E eu estou dando meu tchau, Wesley Corte Nogueira. E eu, Matheus Kruger. Tchau, pessoal. Então é isso, obrigado a quem ouviu, a quem não ouviu, a quem baixou, a quem não baixou. A quem tá na boquinha da garrafa e bye! É, eu também achei bem legal essa animação 3D. Lembrando que você esqueceu de falar, o Wesley vai estrear em 2016, previsto. Pra aí, pra quem vai esperar, espere pro dia... Caralho, o que foi? Ela vai tomar no seu cu. Não, você fechou. Ah, você respirou. E ela também, talvez, ela pode estar escrevendo bastante coisas além disso. Caramba. Tem um gato. Tem um cara. Lola! Onde você parou, né? De que o olho deixou ser aberto. Eu vou repetir isso. Cara, foi um bagulho desse, não é porcaria nenhuma, cara. Meu Deus. Exatamente. Enfim. A J.K. Rowling... Acho que não ia pra gravar, né? Bolo de fubá. Obrigado, mãe. Pera aí. Deixa aqui. Que a gente tá gravando. Eu não vou tirar nem o dedo aqui. A gente tem que terminar de gravar, mãe. Só que isso aqui vai pro essa, né? Tudo. Pra cada um. Tudo. Tá. Mãe, deixa aí o prato pra gente comer, por favor. Pra cada um. Obrigado. Você tira a volta? Não. Vai, toca aqui. Larga o bolo. Aqui tem que ir, vai ter que ir. Vai lá. A boquinha da garrafa. Finalmente!